meu grande amor. Nos signos estou com DJ Emerson e André Batidão. Faz um tempo que minha vida não tem mais valor. Grande amor, sozinho estou. Me dá o teu carinho e me faz sorrir. E não aguento mais viver sem ti. Vou nos signos evolution. Não tem mais valor. Será porque eu nunca encontrei um grande amor? Eu decidi encontrar você e não consigo mais viver sem ti. Grande amor.